Respeita o Caestrona, Toti. Bora pra cima, ganhou! Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. A Paola? Eu não. Conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Conhece a Paola? Eu não. Que Paola é essa, novinha? Ó! A Paola da Tcheca, da Dura, que fica na rola, que senta. É putaria! Putaria do Caestrona, sai, sai! Senta na rola, que fica na rola. Vai, morena! Bota a mão na cabeça e desce! Vai, vai, vai, vai, vai! Oi! Ô, Paola! Cheirosa! Que delícia, papai! Olha meu sinal! Senta na rola, que fica! R. Alves Joias, alô, Rosé! Viola. Tu conhece a Paola? Conhece a Paola? Marconde 775 JV Veículos Igor Mixeg. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E a Paola da Tcheca, da Dura, Biquinha da Rola, que senta. Sai do meio. Andadinho CDs e Caxias, Daniel Chino Céu. Vai, Wesley Guita! Olha aí o sino! Que parada é essa, Toti? Senta na rola, biquinha na rola. André CDS, o moral de Picoara. Pediu, prepara! Só que é o seguinte, a Paola já existe há milhares de anos atrás, esse nome Paola, né? Só que é assim, Jean Careca. A Paola de 2021, ela tá vindo avançada. Ô, oh, velhinho. Em 2021, ela tá de vida nova, Toti. Ela curte xereca e piroca. É sério isso? É sério isso? Sério em isso? 2021, ela tá de vida nova. Ela curte xereca e piroca. Ela curte xereca e piroca. Ela curte xereca e piroca. O pai da putaria. Ela curte chefe. Ela curte chefe. Ela curte chefe. Vai, Stucci! Stucci no grau, vai! Ela curte xereque e piroca. Ela curte xereque e piroca. Ela curte xereque e piroca. Ela curte xereque. Vou dizer, vem, vem, vem! Oh. Tu conhece a Paola? Conhece a. Conhece a Paola? Conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Que Paola sem vergonha! Vem, sapega, vem, sapega, vem! A Paola da Tcheca, da Dura, que quica na rola, que senta! Senta, novinha! Senta, novinha! Senta! Negrito Produções! Vai, Negrito! Senta na rola! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Senta na rola, que quica na rola! Sobe a percussão, percussão, vai! Pablo venceu o Farra VIP. Sportpets.org. Alô, Netinho! JC Roda. Tu conhece a Paola? Eu não! Conhece a Paola? Eu não! Paola! Estrão da Life Music. Marcos usando o gráfico, print, Marcos. É bonito de ver, né, vai? Conhece a Paola?